Primeira vista, próxima interseção à direita. Pessoal, na frequência 121.9. Próxima à direita, Paulo 219, 61, 4. O Mike F. Direto, eu consigo saber sobre voo? Tente autorizar no voo local sobre o Salvador, decolando da pista no 7, com primeira curva à direita. Litoral Sul, mantenho no meu pé no corredor axé, aciona 0132 e o controle em 120, decimal 8. Correto, mas aqui Juliette, confirma o pátio de Bobby. O 2 é Bahia, o agente é 1019, chama a torre 1895, pressionamento e táxi. Livrou a chamar 1143. 1143, Alfa é reportando da Juliette. Alfa vai reportando da Juliette, 1143. Alfa, táxi azul 4206, 84 grados, autonomia de 330, até na Maceió. Confirmou, Fernando? Maceió. Cristina, senhor, azul 4206, taxa da direita via Índia, considero torre 1985, ajuste no 019. Índia, telefone da 1024285, azul 4205, boa. Juliette, 1143, ingresso Juliette, gate 07. Alfa Juliette, para o gate 07, 1143. Escuta o número 66. 66, já autorizado LS, observe o próximo marcador externo à esquerda, helicóptero em voo pairado, 500 pés de altitude. Ciente, voo no 66. Salvador Azul, 2712. Oi, Salvador, boa tarde. Boa noite, Azul, 4216, ponto para a ponta. E para Aracaju, poderia antecipar a saída aprovada? Seguida com o Cajamo. Pode ir direto a Aracaju, se quiser, pronto, papi? Afirmo, pronto, papi. Azul 2712, Aracaju autorizado, nível 190. Recolo da pista no zero, com primeiro curva esquerda, modificando agora a saída para Conde. Subida Conde, Golf 67, Aracaju. Aciona 5062, controle 120, decimal 8. Correto, 2712, chama pronto, fecha o estacionamento. Recife 1288, muito obrigado, boa noite, então 3567. Olha sim, boa noite. Só Salvador, boa tarde, Azul 2591, informação Romeu, para a Vitória. Azul 2591, boa tarde, informação Romeu, confere, Vitória autorizada nível 160, decola da pista no zero, com primeira curva à direita na subida da El, transição Coral, aciona 5055, controle 120, decimal 8. 6-0 para a Vitória. Na pista 1-0, Dael Coral, 5055, transponder, 12080, é o 2591. Mas 2591 no chão é pronto, puxa o acionamento. Chamarei no pátio 3. Gol no 66, chegue trem, pouso autorizado, pista 1-0, vento de 1-70 graus com 0-7 nós. Gente, trocando externo e mais trabalho. 01, intenção na litoral, cheguei até o Capixaba, escolta da Holanda, Capixaba, Pituatu. Deixa o Guajão 01, né? Tudo com controle, mantenha os visual. Quantos anos visuais? Escuta permanente. No litoral, o Guajão pode atender a 1 mil cães? Eu, 1 mil no litoral, até da presente, tá ali. Grato. Controle, boa noite, Azul 4206, Arnato Cajama. 206, contato radar na decolagem, sobe 350 e voa direto Jambo, 4206. 350, direto posição Jambo, 4206. Passa 1-7-0 e chama agora Centro Recife. Na frequência 1-2-8-8. Boa viagem, boa noite. 2-8-8, graças, boa noite. 1-8-8, estou no 7. Manteco Juliette. Manteco Juliette, por gentileza, confirme somente o nível autorizado. No corredor achei restrito 1000 pés, ok? 1000 pés, ascensão 1500, em coordenação com controle Salvador. Copiado. No solo os 4-3, libera vista próxima interseção direita, chame solo em 1-2-1, decimal 9. Da direita, 2-1 logo após, gol 1-1-6-6, obrigado. De gol no 1-1-6-6, Libran. Gol no 1-1-6-6, boa tarde, Alfa, Juliette, Gate 09. Alfa, Juliette 09, gol no 1-1-6-6. Utilizado em LS Azul, 275. Boa noite. Boa noite, 295. Change. Só Salvador, boa noite. 2791 para o Puxo da Equação, né? Azul 2591, no pátio 3, ele puxa uma taxa.

Instalador, muito boa tarde, Papai Romeu, Mike Eco Juliette. Papai Romeu, Mike Eco Juliette, prossiga. Mandando meu pé, senhor, autoriza 13500 no corredor, certo? Tome suas intenções, Mike Eco Juliette. A intenção seria litoral sul, senhor, pro voo de experiência. A intenção seria bater 13500 e depois regressar para Salvador. Mike Eco Juliette está visual com o helicóptero próximo ao farol de Itapuã? Afirmativo. Eu tenho no meu pé até o farol da Barra, chamando o farol da Barra, mas é com Juliette. Confirma até mil pés até o farol da Barra, confirme. Confirmo. Gente, mil pés até o farol da Barra então, mas é com Juliette. Guardião 01, no controle. Guardião na escuta, do ao contrário. A torre 1895, boa noite. 1895, grato. Azul 4206, passando 60, chama centro, Recife, frequência decimal 85. Azul 4206. Poderia confirmar a frequência para o 4206? 26, decimal 85. Luna 2685, boa noite, Azul 4206. Papai Romeu, Mike Eco Juliette, verifique seu transponder, negativo recebimento. Mandando a verificação. Senhor está que mantém-se a mil, controle de serviço. Responder, Mike Eco Juliette. Controle solicita que o Mike Eco Juliette verifique seu equipamento transponder. Mandando mil pés, senhor. Juliette, contudo, não está a perguntar que altitude mantém, mas que Mike Eco Juliette verifique o funcionamento do seu equipamento transponder. Relativo, galera, equipado. Certo. 2715 no solo aos 48, libera a pista próxima à direita. Chame solo, frequência 121, decimal 9. 219, chamada azul. Senhor Salvador, boa noite, azul 2591, próximo bote penalizar 10, pronto? 2591, autorizado a linha e manter a pista no 0, senhor. A linha manter no 0, 251. Aquilo 3 comeu no bate 3. Aquilo bate 3, azul 2715. Meu Mike Eco Juliette, agora o controle recebe o seu equipamento de transponder. Informe as intenções após o farol da Barra. Seria se você acessar para 3.500. O controle sente informar que no setor do farol da Barra é impossível a ascensão para voo local até 3.500 pés. Precisa manter mil pés então. É isso, está ali. 1-2591 no decolado ao 50. Chama agora o controle de Salvador, frequência 1-2-0-8, tem um bom voo, senhor. 1-2-0-8, boa. Salvador, é o azul 27-2591. 2591, boa noite, contato no radar direto Coral, vigilância, para 1-60. Coral 1-60-2591. Meu mãe, que é com Juliette na escuta do controle, chame para o regresso, né? Que é com Juliette. Mantendo o corredor caixa prego conforme foi transmitido anteriormente, está livre a ascensão para 3.500. M2-1-0, é autorizado para 2.000 pés. Livre LF, pista 1-0, reporta estabilizado. Xanair 6210. Xanair 6210, 2.000 pés, autorizado no final LF. Alfa-Romeo, Guardião Verona. Possível, senhor. Guardião está duas milhas no setor sul, acompanhando a escolta da Holanda até Pico Sul. Autoriza o Guardião, siga final da 1-0. Final da 1-0. Afirmo, senhor, por mais um minuto eu tenho um Avianca a meio minuto de Duna. Assim que ele estiver um pouquinho mais próximo, eu pedi para o senhor ir mais a sua, ok? Afirmo. Entendido. Aguardando fazendo a sua para deslocamento para o sul. Entre o Xanamia 290, complexo minha torre 118, decimal 95. Torre 118, Zero, continua a aproximação, agora de transição de bolso. 62, 0. Vento agora de 1-70 graus, 08 nós. Obrigado. Guardião 01 para o sul da presente, devido à aeronave na final pista no zero. Aguarde reautorização para voltar à final, senhor. Afirma, já seguindo para o sul, aguarde autorização para retorno. Oxenem 210, reporto um Alfa Serra 50 da Polícia Militar Brasileira, a aproximadamente 800 pés à sua direita, se afastando à sua direita, não interfere com seu pouso, agora autorizado pista 10, tempo 1-70 graus, 08 nós, Oxenem 210. Livre pouso, pista 10, centro, traço, à direita, 110, 62-0. Puxa, ataque 2712. 2712, chamada para o ataque. Guardião 01, assim que o tráfego passar, o senhor tem livre retorno ao final pistão no zero, Guardião 01. Visão com tráfego, após sem interferir, segue. Rodrigues, 897, mantém o ponto de cara. Autorizado a alinhar e manter a pista 1-0. Salvador, é o 3894, boa noite. 3894, boa noite, essa é a identificação, Rio Cheira da Mar, desce para nível 050. 050, pode voar agora? Somente voo e mar, então 3894. Área na proa. Salvador, com possibilidade coordenal 200 para o azul 2591. Só mantenha 1-60, guarde. Guarda, Paulo, Salvador, Chané 6210. Autorizado táxi Alfa, reportando da PC Direct. Alfa, reportando do CF, né, 230. Autorizado a decolar, pista 10, vento no 60 graus com 10 nós. Salvador, azul 2712, para o táxi, OB 36, autonomia 340, alterna Salvador. 2712, tá? 712, apenas confirmar que eu estou a bordo, por gentileza. 36 a bordo. 36 a bordo, está autorizado o táxi. Via parte 1, táxi é índia. Ponto 0, pista no 0, chame todo Salvador em 118, decimal 95, existe altímetro no 019. Ponto espera, 118, nosso braço, boa noite, pessoal. O 2591 no controle. Consiga? Autorizado nível 200. 200, 2591. A decolar 202, chame agora o controle de Salvador, frequência 120.8, bom voo. 08, boa. Salvador, foi correndo para 3897. 3897, contato radar, da via saída da El, nível 320. Via da El, 320, 3897. Zero, fica atento ao táxi da Azul após o ingresso de viés, posição 04. Posição 4, né? Eu sigo a Mike, é com o Juliette. Posso trabalhar novamente agora, para o regresso, por gentileza. Sede, você está autorizada, critério, até o 1510, chame a 20 mil de Salvador. Torre Azul 272, ponto de espera da 10 pronto. Azul 272, autorizado a alinhar e decolar, que está no zero, vento no 60 graus, 09 nós. Salvador, Xenar 6314. Yes. Autorização Petrolina 380. 6314, está autorizado Petrolina, nível 340, decola Frisco no 0, a curva à esquerda, na saída Momo Nenim, via Pedulo 20. Controle de Salvador, opera 120, decimal 8, transponder 5052. Confirmando o perfil Momo. O Nenim, Mike Oscar, Mike Oscar, Nenim. November Eco, November India Mike. Autorizado 340, decolando 0, primeira direita, Momo Nenim, preso 20, 208, controle 50, escudeza transponda, 63 no 4 da hoje. Azul 20, último pronto, pushback de treinamento, Xené 6314. Preparei. Teste 1-2, decolando ao 06, chame agora o controle de Salvador, frequência 120, decimal 8, bom voo. 208, grato, 272. Azul 2591, chame Recife, frequência 1251, alterna 133, decimal 95. Azul 2591. Chame Recife, 251, alterna 3395. 133 decimal 95. 133 decimal 95. 3894, autorizado descida para 2000 pés, Senegal na 09, voe Duna, reporte estabilizado. 2019, Duna na proa, chame estabilizado, 3294. Controle Salvador, boa noite, azul 2712. Azul 3712, contato radar, subo para nível 190, saída Conte. Subindo 190, saída Conte, 2712 da Azul. São 3897, chame Recife, 1251, alterno 3395. Senta, 3897, boa. Localizador visual, 3894. 3894, complete aproximação, chame a torre em 1918, decimal 95. 1895, 3894. Hoje é o visual contra a cidade da esquerda. Intenção a seguir para a vertical do Barradão. Por gentileza, dá presente a proa sul, devido a tráfego à sua esquerda. E para seguir o Barradão, aguarde coordenação, controle Salvador. Proa sul, afirmo, aguardo a coordenação. Torre Alta 3894, final. 3894, boa noite, tráfego avistado, ajuste no 019, cheque trem, chama externo, trem baixo, trabalho avistando 3894. Amaral, 3894. Mantenha 1.507. 8. Onda 08, Samara Grave. 3894, reporte somente um Alfa Sierra 50, agora passando à sua direita, mantendo 1000 pés, não interfere com a sua aproximação, 3894. Oxe, eu tenho visual com o mesmo, 3894. 3894, pouso autorizado, pistão 0, vento 170 graus, 08 nós. Livre pouso, está 3894. Você não seguiu vertical, barrazão, 1000 pés, 1000 pés. É. 6314, continue com estacionamento, portão 7. 6314, autorizado, chame para um táxi. Autorizado, vai chamar 6314. São 3894 no solo 17, libera a pista próxima interseção à direita, chame solo frequência 121 no decimal 9. Direita agora 119, 3894. Está 3894 livrando. 3894, está autorizado táxi Alfa, reporta antes do táxi Juliette. Vai chamar antes da Juliette, o 3894. contato, pista 6394, 65 a bordo, 3 horas, alterna retífica. 6394, está autorizado táxi via parte 1, táxi Índia, ponto 010, chamitou em Salvador em 118295, ajuste altímetro no 019. Pois a táxi, parte Índia, 1895, ponto 019, 6394. Reporte rotatório ou visual com a pista 97, Mike Eco Juliette. Aproximando da Juliette, visual com o Rochanel, 3894. Sim, 3894. Estou autorizado, ingresso Juliette para a posição 03 do parte 1 após a passagem do avião. Ok, hora de passar o Rochanel, Juliette vai para o 03, 3894. Controle Salvador, Guardião 01. Possível Guardião 01. Recepção da presente, retorno Salvador, pouso 4 do Bré. E reporte para o Estapão, Guardião 01. Salvador, boa, vou no 705, gente da Romeu. Roma 705, acendo identificação, dessa via para 4.010, chegada a ponto. 4.000 DSV na Comp, ou no 701. Guardião 01, da presente chame Torre, 118, decimal 95. 6895, chamada grata. Torre, Salvador, Guardião 05. 01, não. Guardião 01, confirme, pulso no Pátio Grécia. Afirmo. Chame curta final, Guardião 01, vento agora em Salvador de 170 graus, 079, ajuste no 019. 09, Pantanal, ponta final, Guardião 01. Oi, senador, Papai Romeu, Mike Eco Juliette. Romeu, Mike Eco Juliette, boa noite. Chame final de 3 milhas, pista 17, aguardando a autorização de pouso. Eu tenho um Alfa Serra 50 da Polícia Militar que efetua pouso em um dos pátios à sua direita, não irá interferir com seu pouso, Mike Eco Juliette. Eu sigo azul 2712. Poderia confirmar a pista em luz? Ela está aqui. Aguarde azul 2712. Sete uno dois, pista em uso em Aracaju, a pista 11 é Renato. Boa noite, 6314. Boa noite. Guardião 01, pouso autorizado, parte do Graé, vento 180 graus, 099, ajuste no 019. Reporte somente um Bravo Eco 58, se aproximando para pouso, pista 17. Chame o solo controlado, Guardião 09. Para 019, desvio ao contrato da esquerda, retornado para o controlado, Guardião. Zero e a saída Momo. 340 via Momo, 63 na base. Meu Mike, Eco Juliette, pouso autorizado, pistão no 7, vento no 7 a 0 graus, 09 nós, ajuste no 09, atento somente a um Alfa-Serra 50, sua direita, efetuar pouso em um dos partes, não interfere com sua aproximação, senhor. Eco Juliette, a torre de Salvador. Pouso autorizado no 7, vento no 60 graus, 099, Mike Eco Juliette. Obrigado, Mike Eco Juliette, considere seu solo aos 25, confirme a parte que se destina. Copiado, parte 5, livre táxi direito, estacionar frequência livre, Mike Eco Juliette, bom espaço. Guardião no solo controlado. Guardião 01, considere seu solo aos 26, estacionar frequência livre, senhor, bom espaço. Salvador, muito boa noite, o 2781, informação do Romeu. Canal 6201, prepara a saída da Eulê de Rume, aguardando cópia. Está autorizado a vitória da conquista, nível 180, decola a pista 10, a curva à direita, saída Árvore-Elefa, após óculo e após prossegue direto, conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador, opera 120.8, transponda 5102. Está autorizado a nível 180 para a vitória da conquista, decola a pista 10, com curva à direita, saída será Árvore-Elefa, após óculo. CCT Vitória da Conquista, controle 120.8, e nosso transporte será 102, o azul 2781. 2781, no acontecimento correto, pronto, pushback, funcionamento. Posicionamento 314, chame Recife 12685, alterno 2545. 2685-2545, 6304. Bônus 705, desça para 2000 pés, PNH 1009, autorizado final do procedimento ILS, em forma estabilizada. 2000, reportará estável no X-Ray Bônus 705, registrado 2019. Autorizado Duna 2000 pés, o Xanar 9003, ajuste 1019. Duna 2000 pés, Salvador, we didn't have Papa Rafael, and X-ray Juliet Sierra, Fort Identity, Center Flight Level 050, Mars Arrival. Autorizadas 2781, chamo o táxi. Affirmative.